Quanto tempo nós temos levantado e ficado com as mãos ministrando, ó portas, fiquem abertas. Eu vou ministrar a vocês algumas coisas que a Bíblia fala que mantém portas dos céus abertas. Malaquias capítulo 3 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que se abram os portais dos céus. Primeira dica, Malaquias 3:10. O princípio de dar a Deus as primícias, de dar a Ele o que é devido, abre as portas dos céus. Segunda dica, lá em Atos capítulo 7, diz a Bíblia que Estevão era perseguido. Essa dica eu não sei se eu gosto de dar para ninguém, não. Pelo menos ninguém gosta de receber, não. Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Uma coisa que abre céu é perseguição. A igreja, quando ela está no chicote, meus irmãos, ela é operante, ela mantém os braços estendidos e, buscando a Deus, ela abre as portas dos céus. Este é um caminho para abrir a porta do céu. Terceira dica. 1 Reis 18, vocês depois leiam lá. Elias mandou Acabe 7 vezes para ver uma nuvenzinha de nada no céu. Porque Elias tinha dito assim: olha, eu estou dizendo e proclamando aqui, segundo Deus que eu sirvo, que só vai chover na hora que eu der a autorização. E passaram 3 anos, ele falou: bom, agora é a hora. 3 anos sem chover. Ele falou: bom, agora você vai lá 7 vezes. Que isso? Já fui uma, já fui duas, já fui três. 7ª vez, falei: tem uma mãozinha de nada lá, vai chover? Eu falei assim: vai chover, porque vai abrir as comportas dos céus. E a Bíblia diz, lá em 1 Reis 18, que a fé e a perseverança de Elias abriram as comportas dos céus. Dízimo, perseguição, fé e perseverança. Veio chuva, mas veio chuva de inundar. Mas eu tenho que pedir muito, tenho que pedir muito. Senão o texto não dizia pedi, pedi. Ele dizia pedi uma vez só. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e as portas vão abrir. Fé e perseverança. Mas uma das coisas que eu mais gosto de ver que abre as portas dos céus está em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: ainda vos digo mais. Olha, eu sempre estou dizendo para vocês, mas tem uma coisa que é um algo mais, tem um plus, tem um sorvetinho no final. Se dois de vós, precisa muito não, dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, reunidos, são duas palavrinhas que funcionam nesse texto. Primeiro, reunidos; segundo, em meu nome. Tem que haver unidade, e a unidade só existe quando ambos ou todos, quantos existirem, convergirem para o mesmo lugar. Eu não sou eu, você não é você, nós dois somos Jesus. Não é a minha vontade, não é o meu ideal, não é o meu braço, não é a minha força, não é a minha habilidade. As suas habilidades e as minhas não impressionam a Deus em nada. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado e contrito, isso Ele não despreza. É eu chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não dou conta. E meu irmão aqui também não dá conta. Mas nós dois juntos, em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Um com Deus é maioria, dois com Deus é covardia. O inimigo sai correndo, porque a unidade opera como um princípio tão sério, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe tanto disso que ele operou em unidade. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 11. Deus fala assim: eia, desçamos e intervamos, porque não há limites para o que eles intentam fazer, porque eles são um, têm uma só linguagem. Nós vamos ter que confundir a linguagem deles. O inimigo também sabe operar na unidade. Ele sabe, quando ele opera no princípio de Deus, não tem jeito dele errar, porque não é ele que está errando, é o princípio. Olha, Deus, foi a sua palavra. A sua palavra diz que se eu operar em unidade, eu vou fazer uma torre, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou botar meu nome lá em cima, na glória, eu vou tomar o seu lugar, hein? Mas quando o povo de Deus em unidade abre as comportas dos céus, não há limites. E a última coisa, a mais importante delas, está no Salmo 24. E eu quero que você leia comigo de pé. Salmo 24. A última coisa. A palavra diz assim: ô porta, vem cá, porta. Vem cá, porta. Larga aqui a palavra com ela. Vem cá, porta. A palavra diz assim: vira para lá. Porta, levanta sua cabeça. Agora levanta suas mãos para o Rei da Glória. Porta, você vai adorar agora o Rei da Glória e vai abrir as comportas dos céus. A adoração, meus irmãos, abre as portas dos céus. A porta, ela vai ser aberta. Quanto mais tempo você estiver na presença, olhando para o Rei da Glória e dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa geração, Pai. Eu não saio daqui. E eu não quero que o Senhor não tenha nem o meu nome no livro da vida, como fez Moisés. O Senhor, tira o meu nome daí. Se o Senhor não salvar a minha nação, a minha geração, a minha família, eu vim aqui te adorar para abrir as comportas do céu para isso acontecer. E agora você vai cantar isso entendendo. Você vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei vai operar, mas eu vou estar aqui vigiando como um porteiro. Eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Pai do que ser um rei. Que tem um rei? A glória desse mundo nada é. De que vale o mundo inteiro se eu perder a minha alma? Eu preciso ficar com as minhas mãos estendidas constantemente. Diz a Bíblia que os querubins estavam lá 24 horas, santo, santo, santo, santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo, santo. É o Deus dos exércitos, toda a glória, toda a glória. E eu quero convocar esse exército que está aqui agora a declarar isso. Todo poder te foi dado, Senhor. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Quem vai impedir o seu exército, em nome de Jesus, te adorando, abrindo as comportas dos céus? Quem vai impedir o Senhor de agir, Pai? Eu venho aqui, Pai, e eu declaro. Se você está de pé, levante as suas mãos e você vai estar declarando: Senhor, eu estou declarando que eu vou estar às portas, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não quero ser encontrado como aqueles que o Senhor fechou as portas e disse: não vos conheço. Eu quero, Pai, que o Senhor me conheça, porque eu vou estar muito, muitos dias, todos os dias da minha vida eu quero estar às portas. O Senhor vai lembrar de mim, porque eu sou perseverante nas portas. E eu quero abrir as comportas para que mais pessoas conheçam a Ti, para que mais pessoas vejam o Rei da Glória, o único que é digno de ser entronizado no nosso meio. Aleluia. Todo poder Te foi dado nos céus e na terra.